Um trem bate num ônibus cheio de freiras. Uia, rapaz. E todas as freiras morrem. Todas? Todas. Rapaz, mas foi uma perda não muito é? Grande. Não é? E elas estão todas na frente do São Pedro tentando atravessar os portões do paraíso. Mano de pinguinzinho. São Pedro pergunta pra primeira. Irmã Francisca. Fifinha. Parece o Mr. Catra, né? Parece mesmo. E lá não é lugar dele, não. Irmã Francisca, você alguma vez teve contato com um pipi? Você já chegou lá? A irmã sorri de forma vergonhosa. Uma vez eu toquei a cabeça de um com a pontinha do meu dedo. Dedinho pique, sim. Então enfia a pontinha do dedo nesta bacia de água benta. Isso. E atravesse o portão. Vai ficar pura. São Pedro pergunta a segunda. Irmã Bia. Bia. Você alguma vez teve contato com um pipi? Não quis, mas queria. Teve, mas queria. Essa já. Uma vez eu segurei e acariciei um. Oh, mas a Bia é sem vergonha. Bom, sendo assim, enfia a mão toda na água benta, atravessa o portão. E tá pura. De repente, um tumulto na fila das freiras. O pau torando. Quebrou, pô. As freiras brigando e uma delas começa a empurrar a outra pra passar na frente. Vai você, vai você. Não, deixa eu ir lá agora, minha vez. Minha vez. Tá. Eu primeiro. Aquela uma que tava empurrando todo mundo chegou no começo da fila. São Pedro perguntou, irmã. Qual é o motivo de tanta pressa, irmã? Isso não vai prestar, hein? É que se eu tiver que fazer gargarejo com essa água, melhor fazer agora antes que a irmã socorro lava a bunda. Que merda. Que absurdo. Ah, vai ser tudo mentira, gente. Que lógico. As freiras não fazem negócio desse, lógico nunca. Lógico que não. Não, que não, isso. Pai, votos de castidade, gente. Justo. São irmãs aí realmente em Cristo, né? E elas jamais fariam isso. É. É tudo mentira isso aí. Exatamente. Eu não acredito nisso aí. Não é verdade. Não leve isso em consideração.